Roger, copy, William will intercept the landing there, thank you. Um meio ataque de Apache India, ajuste meio e 22, 18 meio, quanto espera? Zero 083, wind is now 190 degrees with 14 knots. Roger, landing gear is down, Europa 083, confirm clear to land. Roger, clear to land, wind is 190 degrees, 14 knots. Thank you. Autorizado em Gasman 7, reporte Alé de Ponto Cabeceiras, Alugos. Ajuste no 022. 2000 no 022, 392. 1-6, 1-3, autorizado puxa acionar, reporte para táxi. No 885, autorizado, puxa acionar, reporte para táxi. Amador 352, meia ponta, espera com o decolante. Ali mantém o trip. Zero 083 on the ground, 04, turn right tanks and call ground 121.9. Marketing runway on 121.9 and head up 083. Bye. Bye bye. Ground, buenas noches, Europa 083, marketing runway. Zero 083, clear taxi via Alpha. Report. Report before Juliet. Taxiway via Alpha, call you back before Juliet, Europa 083. Passaredo 2224, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 1288, vamos chamar Recife, Passaredo 2224, obrigado, boa noite. Colagem Zulu Golf 190.14. 5296, decolado agora, 06, controle 20.8, bom voo. 1208, muito grato, boa noite. Controle, o trip 5216 está no perfil da saída Puca, cruzando mil pés. Solicita a proa direta Aracaju, se possível. Trip 5216, contato radar, autorizado saída Puca. Tube mantém nível de voo 990, agora é coordenação. 5216, aguardando. Da colada agora, 07, curva esquerda, perna do vento da 17, reporta girando base. Curva, reporta para o, a base, o número do banco. Paulo Salvador, gol no 885 para o táxi, no 28 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, altero na Galeão. Gol no 398, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Porta no ILS, gol no 398. Ajuste o altímetro no 022. Cliente livre taxi da Índia, Alfa no ponto de espera 1286, gol no 8222. Aeropartilha 83, Christian Julius. UPC 83, mantém position. Mantém position, aeropartilha 83. Trip 5216 autorizado voar na proa de Aracaju. Excelente, voando para o Aracaju. Solicita por gentileza coordenar também nível final 150. Aguarde coordenação, trip 5216. Muito obrigado. Tem um avião agora na grande, está na base, tá? Cliente do Golf, base autorizado, reporte final, tem baixo travado. Não, se forma o tráfego, ok? A 2 milhas do externo, aproximação da 90, um bang da Gol. O procedimento ILS-X-Way, chame torre na frequência 118 decimal 6. 86 no 398, cadê que a pouco? Salvador, boa noite, gol no 398, final da 10, vai ser travado. Tem aproximação, aguarde pista livre, 398. 98. Não vou nada, não vou nada. Mantenha o setor norte, mantenha o setor norte, ok? Mantenha o setor norte e aguarde para prosseguir final no 7. Faça um 360 pela direita, quase pela esquerda, e reporte novamente final no 7. 360 longo, devido ao tráfego já na passando externo. Vamos para ficar na final da no 7. Decolado agora os 10, controle 120.8. 198? 120.8. 208. Mantenha o ponto de espera, 285. Mantenha o ponto de espera, 285. 1-398, informa pista livre, tráfego setor norte em 360, Charlie 402, não interfere, sem do seu tráfego. O vento 190 graus com 14 nós, pouso autorizado, gol 1398. Livre, pouso na 10, gol 398. Alô, Salvador, boa noite, azul 4071, informação X-Way, capinha nível 360. Horário do plano? Aos 47. Gente, aguarde, ainda não tem seu plano de voo. Não, quem queria ser da entrevista? mantenho após o tráfego da companhia ali e mantém. O tráfego da companhia na curta final, pista no zero ali e mantém, boa noite. Lock Upper Zulu 1-0, Bridge, Upper Zulu 1-6, VHZ. Saída da Eoleda Bridge. Da Eoleda Bridge, obrigado. Da parte acaba, o Golfo já com a aeronave na nada, onda zero. Continue na mesma, aguardando instruções para a tropa remetida. Quase, Golfo. Fala, Salvador, boa noite, WebJet 5827, informação que foi. Web 5827, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 1-0 até SMAP, após direto, conforme rota do plano, decola da 1-0, curva pela direita, saída da El Leda Bridge, transponder 54330, controle 120.8. Autorizado 360, Galeão, via Upper Zulu 1-0, SMAP, rota do plano, decola da 1-0, cola direita. Web 5827, cotejamento correto, reporte para puxa sonar. 27. Web 1398, boa noite. Gol no 398, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, parte, correção, parte 1, portão 09. Alfa, Juliette, parte 1-09, 1398. Com a RMTEUS 1-4, curva à direita agora, evitando o sobrevoo sobre o campo, eixo de decolagem da 10, curva à direita e reporte cruzando o eixo da aproximação da 1-0. Ok, curva à direita, reporte para o primeiro da 1-0. Quer agora prosseguir para o 1-0? Pode prosseguir então, dá presente já para a final da 1-0, se enquadrando, reporte girando base. No 885, decolado Salvador, agora 1-5, controle 0.8, boa. Controle 0.8, boa. Xaná 6310, boa noite, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Upper Whisk 58, saída Puca, transição Caju, decola da 1-0, com curva pela esquerda, transponder 5433, controle 120, decimal 8. 360. Da Leda Bridge, ascensão 360, boa noite, 800. Pode decolar de Leda 436, atrasponha, 208, teu portão, 2-0-0. Xaná 6310, cotejamento correto, repete para puxa sonar. 0, transmissão trocada em segundo voo. Toca remitindo 0 aprovado, vento 190 graus, 14 nós. Autorizado, toca remitindo 0, 1, Burgos. Nomeia 1-3, chama o centro de Recife na frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, boa noite. Aguardando para ingresso do norte, aguardando para ligador. Ciente, Luna 3, ok. Toque remete agora na 1-0, irá curvar à esquerda, manter a perna do vento da 10 e confirmando, pulso final da 17? Pulso final na 1-0. Pode então prosseguir curva à esquerda para manter a perna do vento da 10 e retorne para a base final 1-7. Curva na esquerda, mantendo a perna do vento da 1-0, retorne para a base da 1-7. Ciente, reportando base. No momento não atrasa em informar o Zulu Golf. Então, 3662, confirme se a gente dá informação aqui, vai. Pronto, qual é 3662? Então, 3662, autorizado para Natal, nível de voo 370, via Upper Zulu 1-0, decola da 1-0, com voo pela esquerda, saída Puca, transição Zumbi. Transponder 5435, frequência do controle 1-2-0-8. 0 graus com 3 mais. logo pôs uma posicional na 17 e no logo. Santos Recife na frequência 25 decimal 1, alterna 1-3-3-25. Recife no 251-1-3-3-25, alterna, boa noite, 85, bom trabalho. 662, cotejamento correto, repete pronto para puxa seu nome. Web 5827, livre sonar, repete com para táxi. Trip 52 do Nomeia, chama sendo recebido na frequência 26.85, alterna 125.45. Solo agora 24, direita, pátio 5, frequência de estacionar, bem-vindo. Boa noite, 3858. 3858, boa noite, Preciso. Autorização 370, Fortaleza. Sam 3662, autorizado, puxa sonar, repete para táxi. Estará para o táxi, 3662. Correção 3858, Lagoa de Parapuja. Correção Lagoa de Paracop. Então, 3858, pronto, copy. Prossiga, então, 3858. Pode passar esse ataque? Então, 3662, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chamo Torre, e 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 022. A senhora foi para o 3662? 5827, autorizado táxi via Índia, qual o POB? 148 a bordo, 3577, confirme, obrigado. Índia 186, web. Então, 3858, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, via Upper Zulu 19, decola da 10, curva pela esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5436, controle 120, decimal 8. São 3858, cotejamento correto, reporte pronto para puxa sonar. Quadrado. 4071, prefeito. Afirmo, pronto, cópia, azul 4071. Azul 4071, autorizado para Campinas, nível de voo 360, via Upper Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, depois direto Trivio, conforme plano de voo. Decola da 10, concluiu pela direita, saída da El Leda, direto Bridge, transponder 5441, controle 120, decimal 8. Azul 4071, cotejamento correto, repartido no para puxa sonar.